Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal Onda Antena Web, edição para segunda-feira, dia 26 de maio de 2014. A edição de hoje vai trazer dois momentos distintos: um mais calmo, onde vimos uma mazurca e uma borri, e um outro em que vimos uma rumba portuguesa. Os primeiros dois temas ficam por conta dos foliar, este grama, que é uma mazurca, e um gatafunho, que é uma música do género bolri. A terceira faz parte dos Intense Music. Eles trazem-nos com uma voz humana, que não tem grande expressão literária, trazem-nos a rumba portuguesa. É desta forma que seguimos no nosso programa. E fechamos também esta edição. Já sabem que daqui a um bocadinho, às 7h15, Catarina Navio traz mais uma edição de Música Livre. Aos ouvintes, votos de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Até amanhã! Thank you.